passagem do trip à sua esquerda, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette, o portão 8, gol no 755. Após o trip à sua esquerda, no 755. Após o trip, né? Salve, Salvador. Boa tarde, leve 759-3.0 para com Timona Vendor. Do tipo do equipamento. Fins, via Persulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5574, coteja. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Passado travado, TRT 5488. 5488, livre pouso, vento 1-0 graus, 1-0 mais. 5488. Força aérea 8735, chame agora o controle em 1-9.8. Força aérea 8735, cúpula apoio. Afirmativo, 198, até o retorno, obrigado. Gente, observe o pouso do ATR da companhia, após a linha mantém 5219. Nome Centro Recife no 260. 320, no 260. Obrigado, boa tarde, Xenema, é 320. Boa tarde, Salvador, boa tarde, Força Aérea 8735. Força Aérea 8735, mantenha litoral, reporte visual com local de pouso. Botará Charles Juliette, informe visual com o tráfego. O Charles Juliette já contará visual. Até a presente, não tem contato visual com o Charles 150, o Charles Juliette. Deixa para o táxi. Pátio 3, confirme. Tá presente, né? Prossiga. Por gentileza, como que eles somam o tráfego número 1? É o número 1, para pouso, 3628. Corredor Axé, decola da 1017, curva direita, controle 19.8, aciona 0105, coteja. O 35219, livre de decolar, vento de 110 graus, 089. Centralizado, a linha decolar 35219. Solo 5488, livrou o táxi na sua escuta. Afirmo 01-12, o Juliette Índia Zulu, em quatro pessoas a bordo. Gente, um a bordo, altímetro no 012, fracionamento, torre 1-8, sinal 6, bom voo. Voltei pro 5488, livrou o táxi na sua escuta. 5488, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo 3, 5488. Gente, o tráfego reportará quando visual Índia 90 Alfa. Trip 5219, decolou os 49, chame 119.8. 198, controle Salvador, trip 5219. Salvador, Cordial, boa tarde, trip 5219, decolou no perfil da Gole, na sua escuta. Trip 5219, boa tarde, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 200. É o perfil da Gole subindo ao 200, trip 5219. Salvador, boa tarde, dono 395, cruzão 160, para 150. Dona 395, boa tarde, acione identificação, autorizado de chegada a Mari, deixe manter o nível 050, ajuste no 012. Para 0, 0, 0, 0, 0. Voitap, presente, no 395. Salvador, Juliette, fala, Juliette, visual com o tráfego. Mais ou menos 5 milhas à frente. Gente, Juliette, Charles, Juliette, voe para a rotatória, reporte rotatória. Reportará. Juliette. Azul 4260, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste no 012. 4260, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste no 012. No 013, autorização São Paulo. Afirma. No 013, autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 16, saída da El, Leda, Bridge. Decola down no 0, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5571, coteja. 360, na Perzulu 6, decola da 10, da El, Leda, Bridge. Do controle 198 com o transporte 7 pontos ou 0 no 6. Protejamento correto, chama para pushback somamento. Será? Vai que é com Delta, voe para o farol de Itapuã, reporte visual com campo. Novembro Lásco Romeu, autorizado ingresso e decolagem a partir da interseção Papá, vento 130 graus 07 nós, Novembro Lásco Romeu. Contrário, Mike Eco Delta. Atingindo 3.000 para prosseguir o TAP, 3.628. 3.628, 2.010, o ajuste no 0 no 2. Reporte estabilizado na LS X-Ray da pista no 0. Reporte estabilizado X-Ray, TAP 3.628. Mike Eco Delta copiou o controle? Afirmativo. Juliette, Charlie, Juliette, é minha torre no noite, decimal 6. 186, Juliette. Torre Salvador, Código Boa Tarde, ao Papo Uniforme, Juliette, Charlie, Juliette. Juliette, Charlie, Juliette, boa tarde, contato visual com o campo. Afirmativo, centro da informação ótica, Juliette. É, pouso a 17. Afirmativo, Juliette. Queixeiro final normal, dono 7, vento 120 graus, 089. Confirme pro Juliette. Chame na final normal da pista no 7, vento de 120 graus, 09 nós. O Juliette, Charlie Juliette. Chama lá, Juliette. Web 5729, decolou 54, chame o controle em 119.8. 19.8. Controle boas, Web 5729. WebJet 5729, contato radar na decolagem, voe Leda após Leda Bridge, sub e mantenha o nível 340. Direto Leda após Leda Bridge, 340, 5729, obrigado. Controle, eu papá, papá, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, corredor Axé, Una Mil Pés, reporte Farol da Barra. Passar na Farol da Barra, quando autorizado, solicita para direto a Morro de São Paulo, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, autorizado direto Morro de São Paulo. Obrigado, morro, número pés, grato, morro. Ou na numeração, André. Ou no mil pés, confirme. Ou no mil pés. Reporta 20 milhas afastado, November Oscar Romeo. Reporta 20 milhas afastado, Romeo. Cropper do Lu 6 até grupo 5007 no transponder 119.8 é o controle. Cotejou 3149. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama lá. Azul 4260, desse mantém o nível 050. O no 0 no 2, o ajuste azul 4260. Estabilizando, tá 3628. 3628, completa aproximação, chame a torre no noite, decimal 6, bom pulso. 286, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, o TAM 3628, estabilizado direto, X-Ray. 3628, tráfego avistado, em livre pouso na pista no zero, vento de 120 graus com 1 no zero mais. Livre pouso, a pista no zero, TAM 3628. A 9 milhas, é um Alfa 109. Índia November Alpha, suba e mantenha no 1500 pés e reporte no ingresso do Interlagos. 57, qual é o estacionamento? Táxi à direita, na minha escuta até o corte. Papai Uniforme, Juliette, Charlie e Juliette. O ajuste no 002, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Ok, descendo para 2, meu pés. Bom, 3, 4. Juliette, Índia Zulu, prossiga em condições visuais, frequência livre. Gente, reporte farol de tapão. Desse mantenha 3 mil pés, livre da restrição de altitude em TAP, o ajuste no 02. Para 3 mil, livre da restrição de TAP, 02, TAP 260. São meu, forma que está visual e já superou o tráfego do Mike Eco Delta, está mantendo o número 10, travando para o da barra. Ciente, reporta 20 milhas afastado, November Oscar Romeo. Reporta 20 milhas afastado, November Oscar Romeo. Webjet 5729, submantém o nível 340 e chame Centro Recife no 25.1, alterna no 33.25. 251, 3325, obrigado. Delta, chame a torre na noite, decimal meia. Aqui é que o Delta chama o vertical do farol de Itapuã. Boa tarde. Do 4260, redução para 1990 mais. Para 190, 4260. Quando localizador, o voo 395. Voo 395, complete aproximação, chame a torre no noite, decimal meia. 220, né? Desça para 2000 pés, o ajuste no 02 e reporte estabilizado no ILS X-Ray da pistola 0. 2000, reportará estabilizado, ajuste no 02 e 0. 622. Visual com Boeing 737 na final da 10. Trip 5219, submantém o nível 200 e chame Centro Recife no 260. Para o 200, vai chamar Centro Recife 260, Trip 5219, até daqui a pouco. Até. Tá, 3628, próxima Juliette. A gente mantém posição antes da Juliette aguardando a liberação do seu portão. Primeira batida. Firme. Ok, o Mike é Godel, está agilizando manobras, vai cruzar final 1-0, retaguarda do 737, ok? Chega para agir a base e pouso sobre a cabeceira 16, Mike é Godel. Prossiga, força aérea 8735. Força Aérea 8735, como recebe controle? November Oscar Romeo na escuta do controle. Ciente, reporte para ingresso no corredor Bonfim. November Oscar Romeo, prossegue em condições de usar, frequência livre. Índia Juliette, mantendo a 1.500 pés, condições de usar e reporte para IP. Mike Eco Delta encurtando a base o máximo possível. Está autorizado o pouso sobre a cabeceira no 7, o vento de 130 graus, 099, informe o solo controlado. Mike Eco Delta. Azul 4260, completa aproximação, torno à noite decimal meia. Seguinte, contato igual. Pessoas a bordo, Vitorinho de Juliette. Zero, ciente, avistado, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 4-2-0. Salvador, tanto 3149 para puxa acionamento 23. Autoridade chama para o táxi. Isso, chama táxi, 3149. Azul 4260, pista 10, liberada, pouso autorizado, vento 120 graus, 10 nós. Para sua informação, à esquerda tem um helicóptero aproximando para pouso sobre a cabeceira 17, sem interferir com a sua aproximação. É sempre do tráfego livre, pouso na 10, fechar travado azul, 4260. 360, via Upper Zulu 17, saída Gole, transição ao Fito. Decola down no zero, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 5561, no coteja. Joguei autoridade 360, Brasil, decola aqui, transição, via Upper Zulu 17, decola da 10, a primeira curva direita, 19, controle as portas, 561 no transporte, gol 119. Controle 19-8. Apenas 19-8, gol 19-8. Protegimento correto, chame para pushback sonamento. Índia November Alpha, desse mantendo 1000 pés, o ajuste em Salvador no 0 no 2. Solo Salvador, boa tarde, Golo 755, autorização para convite, informação... Voz rotatória, Vitorinho de Juliette. Para o 4260 na curva? 120 graus, 09 nós. Siga. Autorizado Confins, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola down no zero, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 5002, coteja. Firme o transponder pro 1755? 5002. Gente, autorizado... Confins 360, Upper Zulu 16, Dael, Leda, controle 119.8, transponder 5002, o gol 1755. 1755, após Leda, Bridge, chama para pushback acionamento. Gente, após Leda, Bridge, chamava pushback acionamento o 1755. Salvador 3217 para o táxi, tem 160 a bordo, 325 Guarulhos. Solo 08, libera a direita, chame o solo 21 desse 9. para bordo, altímetro 1-0, 1-2, táxi via Juliette Alfa no ponto espera, torre 1-8, esse 1-6, bom voo. 3-0, Juliette Alfa, ponto espera da 10, a torre 1-6, tá 3-2-1-7, bora. 1-9-2-5, informa o portão. Tá 0-2. A gente aguarde, será o próximo para o pushback no setor. Ok, aguardando pro pushback também, 1-9-2-5. Comandou para o táxi 3-1-4-9, 1-5-1 a bordo, 4 horas, Guarulhos. 21-5-1 a bordo, altímetro no 0-1-2, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre 1-1-8, acima 6, bom voo. Índia Alfa 1-1-8-6, 3-1-4-9, graças a porra. Prossiga para a perna do vento da pista 1-0 e reposte no, através norte da torre, aguardando para girar a base para 1-7. Tem a possibilidade de tirar aqui na posição? Sente coordenação com a equipe de solo, aguarde para o pushback. Ok, vamos virar na posição, aguardar aqui. Uma 0 no 2, o ajuste, 2263. Obrigado, push, repassaremos para o táxi, 1-9-1. 4234, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada a correção, chegada a Mari. Vê se mantém o nível 060, o ajuste no 012. 395, segue a aeronave à frente, via Juliette, portão número 7. Vai seguir a aeronave pro 07, 1-3-1. Nós. 735, prossiga. Então chama quando pronto para o ingresso, ok? 3149. Ciente, mantenha no 1000 pés e reporte visual com local de pouso. Afirmativo, então reporte regresso. Visual com 1-7, Vitor Índia Juliette. Vitor de Juliette, torre 1-8, decimal 6. 1-8-6, Júlia. Torre Salvador, Papatango, Vitor de Juliette, boa tarde. Boa tarde, Vitorinho de Juliette, em curso da presente à base, polo 7, no final normal. Vitorinho de Juliette, mantenha a velocidade e agilizando, por gentileza. Continuando, mantendo a velocidade agilizada, Vitorinho de Júlia. Boca. Então 3190, confirma indicada. 3149. Ok, a livre alinhar e decolar 140 graus, 10 mais. Se receber no ticket da esquerda da decolagem, tem um Charlie 150 que está ingressando a 1000 pés aqui na perna do vento, ok? 3149, a linha decola, centro do tráfego. Oi, Salvador, boa tarde, 3217, comandante número 2, pronto. 3217, após a rolagem do companhia, linha e mantém. Após a rolagem do companhia, linha e mantém, 3217. Gente, 4260, táxi via Alfa e Índia para o portão 1, atento ao banho da Gol no pushback. Ciente do tráfego ingressando na perna do vento da 1-0, porém ainda não avistado. Você vai ingressar na perna do vento da 1-7, ok? Ingresso perna do vento da 1-7, agora sim avistado aqui do Através Norte. Ingresso perna do vento da 1-7, informe quando o visual com Papa Alfa 3-2 na final da 17. Índia November Alfa. Vitorinho e Juliette, livre pulso da 1-7, 1-3-0 graus, 1-0 mais. 1-7, Juliette.